esse setor está autorizado essa altitude, 500 pés, ok? Tá, sim, papai, não vai aproximar mais pro Salvador. Já estamos aqui com a gente de 500 pés. A tendência agora é cada vez aproximar mais da ponte 4. Ok, certo. Tá 9712, chame agora o controle na frequência 19.8. 9712, na rua. Jogueiro 5, falou, opera. Verifique transporte para 5566. Já tá enchendo, puxa? Agora. Ah, já poderia, graças. 5, livre de informações? Afirmativo, 1964. Pegou 1964, agora subvetoração, curva esquerda na proa 035, limite ao localizador, reduzindo para 2209, número 4 na aproximação. Ok, esquerda 035, limite ao localizador, 1964. Agora again. Afirmo. Prossiga. Eu teria saída prevista a Brasília? Arbor. Arbor, obrigado. Puxa, na 6315. Transcópio. 360 para Guarulhos, autorizada. Decola da pistão na zero, primeira curva direita. Saída da EL, lei da transição ótima. Interceptor em ponto do Luna zero e segue conforme rota. Controle 120.8. Transponda 5552. Salvador na frequência 119.8, corrija. 198, gol 964. Portugal 21 Alpha, clear via Bom Survival, descend and maintain flight level 050. Descend and maintain flight level 050, muito bom, Survival, salvo, 021. Copa 04, controle? Copa 04. Com a informação, temos alguns traços em aproximação LS. Está autorizado manter até 1 mil pés nesse setor, ok? Sim, até 1 mil pés para o copo. Chané 61141, não cruzar uma centena, MC redução para 2209. Positivo, uma centena vai reduzir 2209, 6141. Salvador, gol 2008, LS 10, boa tarde. Boa tarde, gol 2008, mantenha a aproximação, reporte para a superfície externa. Confia a mensagem para o 2008? Mantenha a aproximação, já visual com o campo? Sim, visual. Gol 2008, livre pouso, pistão na zero. Vento 190 graus, 109. Em livre pouso, gol no 2008, pistão na zero. São 80. Salvador, boa tarde, gol no 85, passou ponte, está usando a Lagoinha, essas coisas. Gol no 885, está em contato radar, vigilância, autorizado, chegada a Bonf. No ideal, desça até o 060, voando Bonf, está presente. Voando Bonf, está presente, autorizado a descida, descendo para 6.000, quando no ideal. Papá Romeu Eco, está na exclusão do controle Salvador. Informo que negativo o slot de oportunidade, ok? Chame 1895, ajuste na 017, bom voo. Voo na 256, transcópia. Pronto, no 256. É a ONU 4 horas. Da pistão no zero, primeira curva à direita. Corrigindo, primeira curva à esquerda. Saída pouca transição de par. Controle no 20 decimal 8. Transponda 5542. 370, decola firme à esquerda, pouca de par. 208, controle 542, transponda. Agora no 256. Reatério Guiano e Fala, Zulu no zero, chama para pushback acionamento. Reatério Zulu no zero, chama na pushback acionamento. No 256. Patrulha 04, fique atento a dois helicópteros à sua frente e uma milha, ambos mantendo um no meu pé. Frente. See, Alpha Kilo to Apron 3, we attend to the Marshal. Okay, Alpha Kilo, Apron 3, Flight 73. We have to start one engine before we do that, because we're shut down here, so it will take about 5 minutes. Roger, correct to taxi, Archer Fly 73. Thanks. Salvador, muito boa tarde, até 3-0. A ponte espera pronta. Sou 2-0-8, mantenha o ponto de espera. Mantenha, até 3-0. Oi, Salvador, boa tarde, 9046, passou a espera, baixar travado. 9046, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguarde, 9046. Para a chegada Mari. Está na Mari, o Brasil. Dois zero oito, solo um, dois um, decimal um. Siga via Alfa, Juliette. Corrigindo, siga via Alfa, reporte entre taxa Juliette. Alfa, reportando a cidade Juliette, gol 2008. Juliette, Bravo Delta, nesse setor ainda encontra-se no espaço Golf. Não há trato para informar nesse setor, ok? O Juliette, Bravo Delta. Salvador, boa tarde. TRAN 9712, do Navia Leste. TRAN 9712, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguarde uma pista livre, 9712. TRAN 3805, condição de olhar, mantém, se assim que tiver pista livre. Afirmativo. Gente, na linha mantém 10. Mantém, 3205. Bom, 9046, solo 20, livrando a direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, 9046. Gente, guardião 01, ajuste na 097. Boa tarde, 9046, siga via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa de Vete, por favor, não se deve fazer. Juliette Bravo Delta, nesse setor a descida é critério, ok? Solicito que ingresse na Terminal Salvador até o nível 50, 050. Esse é o 050, Bravo Delta. Patrulha de Salvador, é o Copa 04. Prossiga, Copa 04. Copa 04, prossiga. A intenção é abandonar o setor do estádio na sequência do Guardião para encontrar a outra equipe para continuar a filmagem. Manterá no máximo 500 mil pés, individual com patrulha. Excelente, autorizado, Copa 04. Patrulha Salvador Azul, patrulha no meio. 4196 autorizado via chegada Mari, desse mantenha 060. 060 via chegada Mari, 4196. Portugal, Zero 2 Alpha, contacte Nau Salvador, control 118 decimal, correction, 119 decimal 8. Salvador, control 119 decimal 8, Portugal 021 Alpha, 2 Passarinho do 2230 está autorizado nível final 160 da presente voo direto conquista. Direto conquista, subindo 60, 2230. Salvador, boa tarde, alta 3205. 3205, boa tarde, suba ao 340 via saída da El. 340 da El, 3205. 1885, desça aí, mantenha 4000 pés, ajuste 1097. 4000 pés, que negar o número 97, eu vou 185. Sete um dois, falou 23, agilize liberação. Falou 218, dois um, dois mal. 219, 219, vou 719. 211. Ah, 211, ok. Lima, Lima Alfa, confirmando, segue plano Yankee 180. Chama ele para Elias. Ok. 6-1-4-1. Comando 64, inicia remetida, aguarde instruções. Certo, comando 64. Não, segue via Golfo 677, controle 120, décima 8, transponda 5553. Número 64, chama o controle em Salvador, 12038. 208, 198. Corre, Salvador, Oceaner 6141, passando esse aro. Oceaner 6141, vento 170 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, 10, 6141. Serviço de vigilância. Voe Mário da presente, posição voe Tato da presente para a chegada Mário. Tato na Mário, Brasil. Gente, pelo 0.4. Tendo desvio à esquerda, entra na proa no momento 050. Gente, após o desvio, voe Tato. Após o desvio, voe Tato e o patrono no meio. Alinhamento, curva à esquerda, pro 060, limite ao localizador. esquerda, 060, limite ao lado. Pode continuar a lista 74. Até 4000, autorizado, 1017 ajuste. Descendo até 4000, bravo Delta. Passarido 2230, chama agora o centro, 1288, alterna 1260. 1288, 1260. Patrulha Gol 1885, acertamos o desvio, 5 milhas para 2240. Gente, forma no término do desvio, Gol 1885. Próximo aqui, 1972. Reduzindo para 2209. 4196. Patrão 16, forma o tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando 70 e descida para 4000, Charlie 402. Sul, excepto de via esquerda, informa o controle, ok? Afirmativo, ITAP descendo até o 050. 050, patrão 16. Lembrando pelo Gol 1885. Gente, vou na proa de pelo e chama agora o controle, sinal na frequência 1-9 decimal 8, Gol 1885. Gol 1885, obrigado. Vou voltar no posição 021 Alpha, aí vai passar no 10. Portugal 021 Alpha, Salvador Tower, continue approach, wait for runway 10 located. Continue approach, Portugal 021 Alpha. Cristiano 6141, Solos 27, Sol 1, 2, 1, décima 1. Sol 1, 2, 1, 1, Cristiano 6141. Para radar 36 milhas sudoeste de Salvador, via sem mantenha 060 na chegada a Mari, voe Mari da presente. Ativa agora de procedimento LS XR da pista 1-0. Azul 4196, chame agora Salvador na frequência 1-9, decimal 8. 1-9-8, 4-1-6. Capita sinalizador. Sim, tem ingresso na taxa de quilo para a posição 3, Romeu, da 97-1-2. Autorização Salvador, é o orçamento. O Chiné 63 no 5, você já havia copiado a autorização, firma. Está autorizado para o feedback acionamento, confirma que responde alocado? 5552. Correto. Chame pronto para o táxi, portão 4. Parei para o táxi. Passa nível de voo 160, chama o centro Recife na frequência 1251, na antena 1325. A 3805, controle. A 3805, controle Salvador. Pronto, chama o centro na frequência 125 decimal 1, na antena 133 decimal 25. Ah, só por exemplo, ele é 125 na secundária? Secundária 133 decimal 25. Obrigado, uma boa tarde. 3205. Boa. Juliette, 6141. 6141, siga ver Juliette, portão 7. Juliette para o portão 7, visual com o posto da aeronave da companhia. Portugal 021 Alpha on the ground at 30, but it ran away on taxiway Golf. And I'll tell you position on taxiway Golf, the last one. Golf, look like Golf, for the last position, Portugal 021 Alpha. Patrono, mantenha a posição através da 62 em quais instruções? Sim, para manter a 61 no patrono. 021. Voltamos 021. Confirme? Voltamos 021 alfa 3, antecipado, antecipadamente para nós, ali, 29, que estaria preparado. Afirmativo, somente para guardar a liberação do gate, então vai manter lá na última taxiway, somente para guardar a liberação do gate, senhor. Juliette Bravo Delta, chame agora o controle, na frequência 119 decimal 8. 198. Papá Romeu, Papá Romeu Eco, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, vou ir na proa 010. Papá Romeu Eco, temos, seu limite será a magnética 120 do NBB Simbra. Desça e mantém o nível de voo 050. Lima Alfa, gente, aguarde, mantenha a posição. 85, vento 150 graus, 089, atualizado para uso pistão 0. Meu PAB é de 123, 153, alterna caminhão e uma autonomia de 5 horas e 4 segundos. Número 4 na aproximação. Para 210, se puder manter a proa 030, para ele estar correndo. Autorizada, 030. Obrigado. Aguarde, Stash. Vai, Dan. Grau 2, Portugal 021 Alpha, on Golf. Ok, Portugal 021, taxi via Alpha, sugar ahead. Come back before taxi, Judith. Continue via Alpha, sugar ahead. Contato to before to it, Portugal 021 Alpha. Patrona, já está tão horário de zero, pode prosseguir para o 4? Sim, o seu portão é o portão 4, que o companhia acabou de liberar. Pode ser. Obrigado pela colaboração e bom dia. Obrigado, nada. Vento 150 graus 109, até a terceira de turbulência do Boeing. Está livre da colagem. Voo 1097 autorizado via chegada bom. Se desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1097. Pistão 1-0 livre. Guarda pista livre, 416. Rumo 885, solo aos 35, livrando na taxiway Foxtrot. Mantenha a posição e aguarde para ingresso na taxiway Alpha. Foxtrot, mantenha a posição, vai gastar muito aqui. Guarda, number 1, until before taxiway Judith. Number 1, call it before Juliet, call 021-off. O campo pegou 1-8-5? 1-8-8-5, solo 1-2-1 no decimal 1. Chega um pouco mais à frente, avança um pouco mais à frente, para ultrapassar o ponto de espera, chama o solo em 1-2-1 no decimal 1. 7, um pouco mais à frente, 2-1, 1-5, ok? 1-2-1 no decimal 1. 2-1-1, obrigado. Tomador, acionado 63-1-5. Porto Viana 1-0, pronto. G Xanar 6315, mantenha o ponto de espera. Meia, meia, 140 graus, 90 nós, autorizado com o pouso, no 0. Livre pouso, patrão no 6. Alfa antes da Juliette. 7, Alfa antes da Juliette, 8. Pista livre. Guardando no 64. Prossiga, patrulha 04. 04 está no seu setor, o I, que é passado sem dúvida. Na presença de contenção com a torre, é preciso autorizar a nossa ação direta para o aeroporto Salvador, para a torre do Tocu. Nós estamos fazendo a outra escolta da autoridade da FICA, que vai sair do aeroporto Salvador para a torre. Afirmativo, eu tenho um trato de aproximação LS a fim de evitar separação abaixo dos mínimos. Tem condições de conseguir via litoral até o farol de Sapuã? Gente, ajuste 1017, vou ir direto para o farol de Sapuã, aguardando o transferência para a torre. Papá Romeu, Eva, controle. Para chegar. Bem, coordenação com o CGNA, não está autorizado o seu slot. Segundo o CGNA, o slot autorizado foi para o aeródromo de Aracaju, ok? Deverá prosseguir para aquela localidade da presente. Negativo, foi informado para a gente pelo centro que tinha sido autorizado o slot de pouso, perguntando se a gente queria prosseguir para Aracaju ou para Salvador. E aí sim a gente reportou que iríamos prosseguir para Salvador e foi autorizado a descida. A informação presente é que não está autorizado prosseguir para Salvador. Ele não está autorizado pelo CGNA. Só terá que prosseguir para Aracaju. Confirme o nível solicitado para Aracaju. Para o 490, guarde o estado. Controle, é o Copa 04. Quem que chamou o controle? O Copa 04. Copa 04, prossiga. O Copa 04 com a intenção de ficar na vertical do Farol da Barra, a mil pés. Farol da Barra autorizado, mil pés, ajuste 1017. 1017 para o Copa. Controle, copia o Papa Romeu. Copio, prossiga. Peguei, infelizmente, a gente não teria mais combustível suficiente para prosseguir para Salvador da presente. Não tem combustível para prosseguir para Aracaju, confirma. Corrigindo, para Aracaju, perdão. Que meio aeródromo de alternativa? Tinha sido feito o plano para Aracaju, alternando Maceió. Eu não tenho condição então de prosseguir para nem para o aeródromo de destino, nem para o aeródromo de minha alternativa, confirma. Devido à espera e autorização anterior que nós tivemos para pouso em Salvador, realmente ficaria um pouco complicado. Ok, o Romeu ainda mantém espera nessa posição, estamos em coordenação com o CGNA, aguarde novas instruções. Sim, até nessa posição do que foi autorizado sim o pouso do Romeu Eco em Salvador, por isso que a gente está seguindo aqui. Gente. Juliette Bravo Delta. Tá tudo. Modifica na presente, Bravo Delta, pouso no site, passe pela direita. Juliette Bravo Delta, cancela 39, autorizado, mas pela direita, repasse sinal no site. Mostrar Bravo Delta. Livrou 1964. 1964, solo 39, solo 12, 1 decimal 1. 2, 1. A parte de regresso, localizou a escolta pública, fazendo a sete filhas, que entrou na fonte da fiscal da paralela, o patrulha 04. Gente. Controle, bom 966, boa tarde. Bolo 966, boa tarde, autorizado via chegada a Mari, dê se mantém a nível 050. Da Mari 050, só manter a proa de tato para ficar para mamãe. Autorizado desvio na proa de tato, igual no 966. Proa de Salvador, é o Copa 04. Copa 04, prossiga. Na vertical do farol da barra, solicita o senhor autorizado a atenção a 2000. Atenção a 2000, na vertical do farol. Autorizado da presente 2000, porém informo que mais 5 minutos, provavelmente vai ter que descer para mil pés devido à aproximação ao 90, ok? Afirmativo, não mais que isso, é o prazo. gente está autorizado a ascensão 2000. Sinal baixado e checado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado pouso pista 17, vento 160 graus, 10 nós. Delta. Ajuste 1097, cancelada todas as restrições de altitude. Cancelar todas as restrições 3.017, 1097. Xané 6305, decola os 41, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Retorne via litoral, ajuste 1017, reporte próximo ao farol de Itapuã, aguardando transferência da torre. Vai, Itapuã, para... Controle Copa 04, está orbitando próximo ao farol da Barra, mantendo 1500, não mais que isso. Gente, 1500, autorizado, Copa 04. 1256, ali em decola, vento 160 graus, 10 nós. 1256, ali em decola, 10, agora 2. Saída da El. Subindo para 360, subindo para 360 na subida da El. 6315. Fargo 1967, prepara de água, 1 minuto, corre. Da El, mais lá. Autorizado desvio, está livre descer agora, é autorizado até o 060. O Papa Romeu, controle. Esse é restrito a 2.500 pés, ajuste 1017. Mantém a ordem? Negativo. Foi na proa. Mantém essa proa que tá presente, 220, aguardando o último vetor para interceptar o ordem. Então vai manter a proa descendo para 2. Afirmativo. Temos tráfego em helicópteros próximo ao farol da Barra, 1.500 pés. Tá, Romeu Eco, completa a curva à esquerda e voe na proa. 065 para interceptar o localizador, informe estabilizado. 065 para o lote. 1097, reduz a velocidade, 2109 mais. Reduzindo, 2109, 1097. Bruno 097, chame agora o controle final na frequência 198. 198. Eu também estou ali, 966. Reduz a velocidade para 220 nós, desça até o 060. 060. Acorda pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Ledirumi, intercepta até novembro 857, sai com conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 50, 16. Voo 967, operando a Galeão, nível de voo 360, decola da 10. Curva à direita da El, Leda, Irune, 9-9-2-7, compõe o plano. 208, controle 50-16, transponde. Correto, 9-9-6-7, para pescar com a sua mesa. Maravilha. Janeiro 4-5, para ficar aberto. Cruzado para Natal, nível 1-1-0, Jaguar 677, cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, segue no perfil da Conde, controle Salvador 120, decimal 8, acione 0263. 256. Bruno 256, suba ao 370 na saída Fuca. Saída Fuca, ascensão 370, 256. Pensamento, curva à esquerda na proa 040, limite ao localizador. Só 40, limite ao lado 950. Frequência 1 na noite, décima 95, quando entrar para o táxi. Confirme o QAB. Mesma 3 a bordo, ajuste na 097, meto aí, bom voo. Fala de Itapuã, chame agora a torre 1895, patrulha 04. Fala de Itapuã, patrulha 04. Firmo, chame a torre 1895. Graças pelo apoio, 04, 1895. Torre, comandante, patrulha 04. Patrulha 04, vai prosseguir para qual parte, confia? Eu faço militar, faço 2. Gente, autorizado, direto, agilize o cruzamento do campo, o patrulha 04. Vento 1940 graus, 109. Para agilizar para o cruzamento, o patrulha 04. Tráfego Salvador, boa tarde, voo 2097. Gente, das condições, autorização de alta. Pegou 2017, pronto, cópia 240 para Lielson. Nossa. Autorizado 340 Lielson, decola da pista 90, primeira curva direita, saída da El, transição coral. Segue Diego 677, controle 120.8, transponda 5090. Decola da 197, no perfil coral, da El, perdão, coral 5010, transforma no motor 208, no voo 2097. 2097, saída da El, transição coral. Chame para a prospecção. Sim, do da El coral, o 2097, vou passar para o carro, no posição 3. Abandonar o localizador? Afirmativo, cancela os 48, autorizado pela direita, reporte final no site, Papa Romeu S. Papa Romeu S. Torre, Salvador, boa tarde, é o pioneiro 45, está no parque militar para não ficar. Confirmando, pioneiro 45, tem livre táxi, chame no ponto de espera do hotel. Patrulha 04, informação, aeronave bandeirante da Força Aérea, movimentação no pátio 6. Ah, sim, 04. 6395, passa 170, chama 101251, na antena 3325. Alterna 13325, 6315. Afirmativo. Pioneiro 45, não escuta? Gente, informação, tráfego patrulha 04, helicóptero em movimentação no pátio. Avisou aqui na minha direita que o pioneiro 45. Serra Alfa, prossiga. Gente, Serra Alfa, livre táxi. Chame na hotel para ingresso. Pioneiro 45 na escuta? Devido à prioridade, vai aguardar para o início do táxi o Pioneiro 45. Patrulha 04, solo 50, no corte de frequência livre. Lima, Lima Alfa. mantenha a posição, pioneiro. A CR está fazendo posição no parque, pioneiro. Papa Romeu Eco de base para sinal da 17. Papa Romeu Eco, mantenha a aproximação e aguarde autorização de pouso. Mantenha. Torre, Gono 097. Pioneiro 45, vou confirmar a posição. Sai na Taxi Hotel já? Negativo, tá parado no pátio militar, o pioneiro. Já saiu da estacionamento, mas não está tá atrapalhando a posição do hotel, não. Cliente, mantém então, aguarde para o início do táxi, pioneiro 45. A mantendo bem antes do ponto zero do hotel, está igual ao ponto de nós. Como 097 na escuta? Na escuta, no Índia Serra agora. Arremeta em frente, subindo para 2.000 pés. Chame o controle em Salvador em 120, decimal 8. Remetendo então, 2.000. Autoriza o pouso para o Papa Romeu Eco? Papa Romeu Eco, autorizado o pouso pista 107, vento 150 graus, 109. Amigo pouso, poderia confirmar após o pouso se o estacionamento da EBTA é à esquerda ou à direita da pista? À direita, a EBTA, à direita. Obrigado. Eco Serra Alfa, já no Taxi Hotel? Gente, livre ingresso, repartilhado e pronto na 1-0. Afirmativo. Na verdade, pode ser pela 2-8 ou pela 1-0. Livre decolagem, vento 140 graus, 129. Alfa, opa, Papa Romeu Eco, solo ao 53, a estação na frequência livre. A primeira esquerda. Estava aqui com o seu guardião 01. Igual 966, 23 milhas em Serra, baixa trava. Bolo 966, mantenha a aproximação, aguarde pistão 1-0 livre. Guardando. O motivo da remetida do colega aí, mas qual foi? Aeronave com prioridade. Ah, tá bem. Pepe Serra Alfa, livre decolagem, vento 140 graus, 129. Alô, Salvador. Boa tarde, o azul 406 para Campinas, nível 340. 4065, número 2 para Copa, guarde. Guarda. Tema 3, 2, 1, na escuta. Diga. Nós, Copa. 3, 2, 1, na escuta. Autorizado nível 360 para Brasília. De uniforme do Luna 7, decola da pista 1-0, primeira curva direita, sai da arbora, após a arbora leva. Intercepta a RG e sai conforme rota. Controle 1-2-0, décima 8, responda 5-0-2-0. Autorizado, nível 380 para Brasília, separada 10, sai da arbora, 1-2-0-8, 5-0-2-0, autorização do 6321. 321, nível autorizado 360, negativo 380, nível 36, saída arbora após arbora elétrica, para interceptar o vento. Ok, 360, arbora elétrica, para interceptar o vento. 6321. 6321, cotejamento correto, autorizado acionamento e pushback, chame o pronto para o táxi. Só para aí, obrigado. 45, solo 121, décima 1. 10, 211, primeiro batimento. 9966, autorizado pouso. Sona 0, vento 1, 60 graus, 90 nós. Repouso, 9966. Primeiro 45, siga via Alfa, Juliette, contorne canteiro de grama após Índia para o ponto de espera. Quando lá novamente 2895, 2097 no Rio. Gente, Alfa, pelo ponto de espera, 2128, 4535. Branco, senhor, com a pátria, siga. Primo Tanto Serra Papai, já em coordenação 14, chame na frequência 18.95. Paulo Salvador, boa tarde, bom 9.67 no 10, pushback acionamento. Bom 9.67, autorizado, pushback acionamento. Autorizado, afirmativo, tem um tráfego na curtíssima final, voo 737, já tocando a cabeceira, na parte visual com mesmo. Aproximadamente 500 pés, segue da presente na direção do farol da Barra, afastando na vertical do farol do Forte de Sabá. Cliente, está autorizado, guarde o Copa 04, 2017. Tomará mudando posição. Controle 01 no Travelli do Torcinho. Ok, mantém litoral, chame a torre 19 decimal, 18 decimal 95, confirmado. 1895, grato, Guardião 01. Estou com o Serra Alfa, chame o centro Recife nos canais coordenados. É o Serra Alfa, stage. Tango Serra Papá, para o Sol. Tango Serra Papá, aguarde transferência. Aguarda, Serra Papá. Frequência 120, decima 1. 966, siga via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette. Rapapá, decolou 57. Transfere. Transfere, seu rapapá. Salvador, seu pioneiro 45, ponto de espera da 0. Pioneiro 45. A linha da cola de imediato? Gente, ingressa a linha via Charlie, iniciando o imediato cruzamento, vento, decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Gente, vai iniciar de imediato decolagem, pioneiro 45. Torre, gol, 0097. Gol, 0097, mantém a aproximação, guarde pista livre. Guarda. 0, decola da pista, 0, primeira curva direita. Israel, transição, morte lá. Operação Lupo 1-0. Controle 1-2-0-8, transponder 0-0-4, ao seu 4-0-6. Correto, 4-0-6-5, sem para o feedback, será que é? Chamará. Fiatã, atenção, é... Tato do Greco, autorizado, visual, coronavírus decolou da... Está fazendo um curva aqui para o farol de Capão. Gente, você vai prosseguir para o pátio... Do Gré? Afirmo. Estimativo, visual com tráfego na final do 1-0? Afirmo. Gente, para o cruzamento da retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento da final do 1-0. Reparte base para a final do Gré. Autorizado o cruzamento da final do 1-0, a retaguarda do tráfego, reportará base para a final do Gré, o Guardião 01. Lona 097, vento 150 graus 1-0 nós, autorizado com o pulso 1-0. Livre pouso 1-0, 1-0-97. Pioneiro 45 decolou 1800, controle 120.8. Controle 120.8, pioneiro 45 grado, bom serviço. Só 966, Juliette. 7966, aguarde. Taxi bom 967, 3 horas e 40, com apenas nós 8 a bordo. Gente, 966, aguarde para o táxi. Seu chinamento 321, não escuta? Prossiga. Nova circulação na terminal, Orifixo saída para Mumo, com curva à esquerda, transição elefa, decolando da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Mumo, transição elefa. Mumo, 6321. E Janeiro 45, suba e mantenha 190, saída Conte, vigilância radar. Bem, tá subindo para 190, saída Conte, o Pioneiro 45. Obrigado, aguardando Conte. Tá. 967, contorno Pátio, siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 198, decimal 95, ajuste 10017. Só confirma o POV? Está com nós, 8 a bordo, Índia, ponto de espera 295, 967. Solo, gol 1097, livro. Gol 1097, siga via Alfa, reporte antes da Gilete. Reportante da Juliette, 1097. Gol 1966, reportando meia dúzia. Após a passagem do longe da companhia que sai do pátio, autorizado em graça. Ok, após a aeronave que está saindo do pátio, prossegue até o meia dúzia, 1966. Solo Gol 2097, puxa estacionamento, posição 3. Gente, 2097, aguarde. Aguardando. Não, Vitor Tango. Só mais um minuto para a Copa, por gentileza. Rua Janeiro 6321. Boa tarde, 1884, para a Copa, que vai te mandar para a Copa. Para o Vitor Tempo, Copa. Autorizado Recife, nível 210. Recorda a pista 17, primeira curva à esquerda. Cobrança da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Responda 5510. Total cotejamento correto, são quantos a bordo? Senado confirme. Chame quando pronto, Nesta. Quanto da Juliette, 1097. Chegou 1097. Seu portão está ocupado, aguarde. Aguarde. Gol 984, na escuta para a cópia? Autorizado, 230, para Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, jama para jama direto. Controle 120, décima 8, transponda 50, 2000. Correto, para feedback somente. Seu tempo é o solo voltado? Só seguindo nível 190, para melhor coordenação com a CC. Com controle 120, décima 8, 6321. 08, boa. Agora chame a torre 1895, qual a parte que se encontra? Torre 1895 com acionamento, bom voo, ajuste na 0 no meio. Momo, suba 3620. Momo 3620, boa velocidade de bordo já na posição elétrica. Momento negativo, a fim de evitar as áreas de exclusão. Ok, então segue a saída conforme. Chame a 3 da João. Número 097, SG Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 1097. Solo Gol 966. Prossiga Gol 966. Tá mantendo posição aqui fora da, do parqueamento, que não tem balizador aqui, só pro amigo que tá ingressando a 10 aí, tomar um cuidado. Ok, sente, graças. 1097, fique atento à aeronave da companhia, que está aguardando para ingressar no portão, meia dúzia. Sente, tá visual. Sente, Copa 04. M3321 no controle? Prossiga. Suba restrito inicialmente ao nível de voo 1930. Restrito no 30, 6321. Aí, voo 967. Controle, boa tarde, voo 967, livra 1500. Voo 967, contato radar na decolagem, suba e mantenha 360, saída da EL. Saída da EL autorizada 360, bola 967. É 6321, voo e Momo da presente. Momo, 6321. M321, suba restrito inicialmente até o nível 120. Vamos tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo sudeste, cruzando 130 em subida para 150. 120 restrito, temos tráfego no display, M321. Afirmativo. Volta pronto para o táxi com 119 a bordo, Alcena Aracaju com 2 horas e 54. 2017, autorizado até o ponto de espera no 0, ajuste no 0 no meio, torre 1 no 8, decimal 95. 2016, 295 no pronto, voo 2017. Direto da EL seria o quê? Seria excelente. Autorizado, voo 1967, direto da EL. 967, voando da EL. Deixa na 6321, autorizado voar Elefa da presente. Elefa, 6321. De sol, 737 Gol vai passar da guarda, aposta livre, puxa. Após a passagem do Gol, está autorizado 4065, chama daqui. Redona 206321. Tenta livre ascensão até o 360, está cruzando com tráfego em posição 9 horas. Ok, livre ascensão, 360. Já, Antuna, 50 graus, 99. A linha decola 10, voo 2097.